casinha simplesinha ao pé da serra, com a janela dando vista para o mar. Uma vaquinha num pedacinho de terra e um ribeirinho de água fresca a saltitar. Duas roseiras e a parreira na latada. Com teu amor não há mais nada o que sonhar. Esta riqueza te parece pobrezinha. Quão pobrezinho é para ti o sonhador. Mas se a juntasses tua vida com a minha, nestas coisinhas acharias mais valor e saberias que na alma portuguesa não há riqueza quando falta um grande amor. Um vinho à mesa, uma guitarra, uma viola, a chaminé de uma lareira a fumegar, um verso triste que no fado nos consola, de uma saudade, de um amor, de algum lugar. Deus abençoe tudo quanto já nos deu e a quem nasceu como eu para sonhar. Esta riqueza te parece pobrezinha. Quão pobrezinho é para ti o sonhador. Mas se a juntasses tua vida com a minha, nestas coisinhas acharias mais valor e saberias que na alma portuguesa não há riqueza quando falta um grande amor. Esta riqueza te parece pobrezinha. Quão pobrezinho é para ti o sonhador. Mas se a juntasses tua vida com a minha, nestas coisinhas acharias mais valor e saberias que na alma portuguesa não há riqueza quando tão grande amor. E saberias que na alma portuguesa não há riqueza quando falta.